Capítulo 7. Reconciliação verdadeira. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério de reconciliação, segundo Coríntios 5, verso 18. Você é uma pessoa que se irrita facilmente e que gosta de discutir, ou é uma pessoa calma que se envolve numa briga apenas quando outra pessoa provoca? Não importa que tipo de pessoa você seja, o tipo que evita conflitos ou o tipo que os adora. É praticamente impossível atravessar a vida sem algum tipo de desentendimento. E como você sabe, sempre que há um desentendimento, há também sentimentos feridos que precisam ser curados, questões que precisam ser resolvidas e relacionamentos que precisam ser restaurados. Tratar mágoas antigas e restaurar relacionamentos danificados é ainda mais difícil de curar do que uma palavra impensada dita no calor da briga. Você pode ter questões antigas que precisam ser tratadas ou relacionamentos rompidos que precisam ser restaurados. Mas como é que você começa a consertar problemas desse tamanho? Na verdade, por que você iria querer mexer em algo que permaneceu intocado durante tanto tempo? Não seria melhor não abrir essas cicatrizes? Cíntia pensava assim. Sua mãe a havia abandonado e entregue a outra família quando ela estava com 5 anos de idade, um ato que fez com que Cíntia guardasse uma mágoa vitalícia pela mãe. Apesar de ter sido criada por uma família amorosa, ela nunca entendeu por que a sua mãe biológica não quisera cuidar dela. Certo sábado, após Cíntia ter ido para a faculdade, ela recebeu uma visita no quarto de seu dormitório. Era sua mãe. Ela estava procurando a filha que havia abandonado tanto tempo atrás para pedir o seu perdão. Esse ato de arrependimento tocou Cíntia profundamente e juntas começaram a refletir sobre todas as feridas e sobre toda a bagagem que elas traziam consigo por causa daquela decisão antiga. A cura não aconteceu de um dia para o outro, mas ambas trabalharam muito para desenvolver um relacionamento, não mais como mãe e filha, mas como amigas. Cíntia não só lhe ofereceu perdão, mas decidiu também tentar restaurar seu relacionamento. Graças ao espírito disposto de Cíntia, ela não só se livrou de sua amargura que trazia consigo desde sua infância, mas descobriu também mais alegria do que jamais conhecera até então. Primeiro, já é bastante difícil oferecer perdão àqueles que a trataram de forma injusta. Mas é algo completamente diferente consertar um relacionamento danificado. Existe um esforço muito maior, um diálogo autêntico e tempo. Alguma vez você já teve que reconciliar um relacionamento? Quais eram as circunstâncias e qual foi o resultado? Segundo, pense no seu passado. Você tem ainda algum relacionamento que precise de reconciliação? Numa escala de 1 a 10, um sendo o mais baixo e 10 o mais alto, qual é o seu nível de interesse de reconciliar esse relacionamento? Terceiro, leia Coríntios 5, dos versos 11 a 21. O versículo 19 nos oferece uma definição de reconciliação. Quando Cristo nos reconcilia com Deus, o que ele faz? E nós, se quisermos ser como Cristo, o que devemos fazer? Como isso seria em sua vida? Quarto, o primeiro passo numa reconciliação verdadeira é reconciliar-nos com Deus. Então, devemos ser os seus embaixadores, propagando as novas da reconciliação e compartilhando-a com outros. Você compartilha regularmente o que Cristo tem feito por você? O que a impede de fazê-lo? Deus deixou bem claro que quer que nós nos reconciliemos com Ele e com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Mas como podemos fazer isso em termos práticos? Jesus sabia que reconciliação não é algo fácil para nós, que somos pecadores. Por isso, ele nos deu um exemplo em sua palavra daquilo que é uma reconciliação verdadeira. Quinto, leia Mateus 18, dos versos 15 a 20. Jesus nos apresentou um processo que devemos aplicar quando alguém nos trata de forma injusta. Enumere os passos. Sexto, Alguma vez você já lidou com um problema entre você e outra pessoa, de forma diferente daquela que Jesus descreveu? Como você lidou com isso? Qual foi o resultado? Sétimo, leia Efésios 4, versos 25 a 32. O que essa passagem diz sobre como devemos falar com o nosso próximo? O que devemos ter o cuidado de não fazer quando estamos irritados? Oitavo, de que maneiras podemos nos livrar de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia? Quando Jesus nos deu essas orientações, não creio que ele tenha querido ser legalista. O que ele quis foi dar-nos um exemplo de um modo adequado de lidar com aqueles que nos tratam de forma injusta. Ele sabe que se ficássemos entregues ao nosso próprio jeito de resolver as coisas, é muito provável que nós causaríamos mais mal do que bem. Apenas quando adotamos a natureza de Cristo e lidamos com as pessoas como Cristo lidou conosco, somos capazes de não só oferecer perdão, mas também fazer algo pela reconciliação. É um relacionamento curado onde alegria e restauração verdadeiras começam. Para aprofundar o tema, antes de conversarmos com os nossos irmãos e irmãs sobre algo que fizeram, precisamos fazer uma avaliação honesta de nossa própria vida. Em Lucas 6, verso 42, Jesus disse: Como você pode dizer ao seu irmão: Irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não acuse seu irmão de algo de que você mesma é culpada. Quando você analisa sua vida honestamente, existe algo que você precisa resolver antes de conversar com outra pessoa sobre os erros dela? Para ponderar e orar. Passe algum tempo pedindo que Deus lhe mostre qualquer situação que você precisa reconciliar. Ore para que Deus lhe dê a sabedoria para se aproximar daquela pessoa, que aquela pessoa tenha um coração amolecido e que ela ouvirá o que você tem a lhe dizer. Ore pedindo um espírito de humildade, não de raiva. Quando você se aproximar dela, ore também para que você tenha a força, não só para perdoar aquela pessoa, mas também para que Cristo restaure seu coração, a despeito da injustiça sofrida. Joias para guardar. O símbolo desta semana é um lembrete de que algumas mágoas entre as pessoas são mais profundas do que outras. Assim como um osso fraturado precisa ser reposicionado e engessado, esse tipo de ferida exige mais tempo para curar. O primeiro passo, porém, é o mesmo. Não importa qual seja a sua situação ou qual seja a natureza da sua ferida, precisamos tomar um passo pequeno neste instante para iniciar esse processo de cura de um relacionamento rompido. Quando você reflete sobre isso, qual é esse pequeno passo que você tomará nesta semana?